6212, desço até 4 mil pés, aposto na proa do certo 368. 4 mil pés, proa do 368 agora, 6212. Aparelho 2224, chame torno no 8, decimal 95. 8895, patrulha. Na 6212, se tiver condições, está autorizado o certo 366. 366, 6212. Carilha, vento 070 graus, com 59, forma visual com campo. Pista molhada, porém sem chuva. Ok, contra a visual, passei 204. Azul 4107, vai seguir tráfego 12 horas e 6 milhas com 120 de Brasil City, inicie redução. Reduzindo, 4107. 6212, reduz a velocidade para 2009. 2009, trem 2009. São 3152, tem condições de voar o 7366 para a Renage? Permitido, 3166 para a Renage. 4107, completa aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 8895, obrigado. Oi, Salvador, azul 4107. É 212, reduza para 200 nós, desça para 2500, reporte estabilizado. 200, 2500, vai reportar estabilizado, caminhando 6212. Para nível 5, azul 2703. Azul 2703, isso para nível de voo 080, QNH na 013. Mantenha 200 nós na descida, número 5 na aproximação. 080, 200 nós na descida, 1013, confirma. Mativo, QNH na 013. Ok, obrigado. São 3152, isso para 4 mil pés. 4 mil. Puta final da 1-0, vou baixar essa carta 2-2-2-4. Gente, pode autorizar a pista 1-0. Posição solo 220, siga via Kilo para o Pat 3. Posição 5 Lima, tenta sinalizar. Kilo Pat 3, posição 5 Lima 2224. 4107 Azul, pista no 0 Lima, pouso autorizado. Repouso, 4107. Oceanaia 6212, complete final R nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, janeiro 6212, boa noite. Tan 3152, desça para 25000 pés, o ajuste no 013, autorizada final R nave, repasse autorizado. 2500, 1013, repórter. Boa noite, Oceanaia 6212, final do 0. Oceanaia 6212, continue a aproximação ao número 2 para pouso, comércio pista livre, vento 080 graus com 5 nós, pista molhada. Aguardando livre pouso, Oceanaia 6212. Livre ao 4107. Palácio 22 azul. Chega aqui, Kilo, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Kilo, pátio 3, do 4107. Oceanaia 6212, pistão no 0, livre, autorizado. Livre pouso no 0, Oceanaia 6212. Posição 5 Lima para 2224. Afirma. Porém, fica atento ao sinalizador. Se ele chamar para outro, você segue. Salvador, eu informo o Oceanaia 6258, informação Bravo, boa noite. Oceanaia 6258, boa noite. Aciona identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via chegada mar e desce para 050. Azul 2793, após a posição Pelo, voo Serra Vitor 366. Após Pelo, Serra Vitor 366, azul 2793. 62, 12, solo alvo 25. Chega de aquilo para o pote 3. Previsto posição 3 Lima. Até que o sinalizador. Chanel 6258, centro de desvio, após autorizado o direto Serra Vida 366. Após desvio, direto Serra Vida 366. Estabilizado, TAM 3152. TAM 3152, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. Azul 2713, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado a final RNAV, responsabilizado. 2500, 1.003, reportagem estabilizado, azul 2713. Só para confirmação, 6258, após os desvios, abriu a Serra 2366. Chanel 6258, sim. Após o desvio, Serra Vitor 366 e desça para 4000 pés, o ajuste no 013. Ajuste 03, 7 para 4, Serra Vista 3, Salvador, muito boa noite, TAM 3152, passando 372, visual baixado, travado. Boa noite, TAM 3152, vento 090 graus, 4 nós, pistão 90 molhado, pouso autorizado. Livre, pouso 3152. Estabilizando azul 2713. Azul 2713, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, pode trabalhar. Oxané 6258, desça para 2500 pés, o ajuste no 0-1-3, autorizado ao final RNAVE, reporte estabilizado. 2500 pés, 1003, chamará estabilizado na final RNAVE da 1-0. Torre Salvador Azul 2713, na final, baixar travado visual com cabo. Boa noite, Azul 2713, vento uma centena com 4 nós, pistão 1-0, molhado, pouso autorizado. Pouso autorizado para o Azul 2713. Haveria possibilidade de diminuir um pouco o brilho da pista? Ok, ótimo, obrigado. Sendo a final aí na visão 1-0, Oxané 6258. Oxané 6258, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 219. 358, na final aí, nave 190. Boa noite, 58. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso. 2793, solas 35, siga via quilo para o PAT 3. Posição 1 meu. Quilo, PAT 3, na sua escuta até lá? Afirma. Pista no zero livre, pouso autorizado. Fica uma olhada. Dá uma olhada, confirme o vento. Vento de proa com 5 nós. De proa com 5. Salvador, na escuta do Mike até o Quebec. Mike até o Quebec, prossiga. Comandante, eu só tenho autorização de reboque do Figueira de número 10 para a área remota 13. Marco Tocqueback, autorizado para o feedback reboque para o meu término. Será feito, graças. Alto e claro, vamos para o Golf. Salvador, 1098, autorização Natal, São Gonçalo. 1098, prepara PUC, Oceanaia 6074, aciona identificação após o desvio, autorizado Serra Vida 366, desça para 4.000 pés, o ajuste na 013. O desvio Serra Vida 366, Oceanaia 6074, a 4.000 pés. M258, Salvador 39, siga via Alfa e Juliette, Porta Meia Dúzia. Via Alfa e Juliette, Porta Meia Dúzia, obrigado. Foi na 098, Porto Cópia? Porto Cópia, agora na 098. Serra Bravo, Serra Golf, 370 autorizado, da corda 10, saída Pucas e Pá. Uniformes Luma, Zerra, controle no 208, transponda 5147. 098, autorizado São Gonçalo, 370, apreso do 10. decolada 1-0, poucas e par. 208 e acena 5147. Correto, com 098, chame para o frequenciamento. Chame na frequência 1-2-1-1, daqui a quanto pronto para o frequenciamento. 2-1-1. Autorizado até o box 62, 6258, confirma. Confirma, 62. Muito obrigado. Salvador, boa noite. Gol 1970, taxi Índia, está pronto? 1970, a linha decola pista 10, entrou uma centena meia dúzia de nós. A linha decola pista 10, gol 1970. Xené 6074, desça para 2500 pés, o ajuste na 093, autorizado a sinal RNAV, reposta estabilizada. 2500, reposta estabilizada na RNAV, na 70, solo os 48, decolou os 48. Chamei, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, por 1970. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou 1170, passa 2400 pés, saída PUCA. Voo 1170, boa noite, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 370. Subindo no dia 370, saída PUCA, 1170. Salvador, é o Mike Hotel Quebec informando o término do reboque para área 13 remota. Graças, um bom dia, senhor. Gente, Mike Hotel Quebec, bom dia. Tan 3398, aciona a identificação via chegada mar e desça para 4 mil pés, o ajuste no 093. Autorizado, direto Serra Vita 366, Tan 3398. Salvador, boa noite, vou 096, próximo ponto 0 pronto. Já avisou com a pista, Oxané 6074. Oxané 6074, complete sinal R-Nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, 6074, boa noite. Boa. Cuidado, Daniel, decolar. Pista no 0, entrou a centena 7 mais. Oi, Salvador, boa noite, eu chamo a 6074, sinal da 1-0. Eu chamo a 6074, continue a aproximação, agora de pista livre. Ventou a centena 7-9, pista morada. Uno 170, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Entendeu, 2545 Recife, alternando 268, gol 170. A secundária 126, decimal 85. 2685, obrigado, até mais. O gol no 098, grato, bom dia. Outro de Salvador, o gol 1098, passando 1800 pés. Puca. Gol no 098, contato radar, via saída Puca, suba para nível de voo 370. Extensão 370, via saída Puca, gol no 09. Puxa, né? Solo ao 56, siga via aquilo para o Parte 3, boa. Parte 3, 0, 0, 0, 4. 4 mil pés. O ajuste no 0, 0, 3. Gente, após o desvio, Serra Vitor 366, voo 1172. Ban 3398, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado a final RNAVE, reportabilizado. Autorizado 2500 pés, autorizado final RNAVE, 3339. Ou 1098, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 1245, alterne 126.85, voo no 098. Uma boa noite. Voo no 972, acione identificação, confirme por quantas milhas irá manter essa proa. Cliente, voo 972, desça para nível de voo 050. Gol 1228, acione identificação via chegada a mar e desça para nível de voo 060. Oi, Salvador, muito boa noite. Passaredo 2228. Passaredo 2228. Tem condições de curva à esquerda, voar direto a leste e subir sem restrição para nível de voo no 80? Ah, negativo à esquerda, 2228. Passaredo 2228, sim. Está sob contato radar, via saída árvore, suba para nível de voo 180. Não cumpriu o perfil da Arbor, senhorita. Inicialmente mantenha 3 mil pés, passarei do 2228. 3 mil pés, 2228. Gol 1972, prossiga. A gente confirma a proa e por quantas milhas? Proa 0, 0, 0. 1972, sim. Repasse no terno de dia. Are you ready to immediately take off? Affirmative, Portugal 2512. Okay, Hercule, line up and take off runway 10, winds 100 degrees, 07 knots. Therefore, line up and take off 10, Portugal 2512. Solicita a destiga esquerda na proa 250 para evitar formações. Aparelho 2228, autorizado desvio, mantenha 3 mil pés. Autorizado, desvio 3 mil pés, 2228. Azul 4062, acione identificação, desça até o nível de voo 080, confirme a proa. A proa 040 por 10 milhas. Cliente, reporte ao termo do desvio. Azul 4062, desça para nível de voo 080. 080 informará o termo. Rio, AIS, 3398, estabilizado, RNAV. PAN 3398, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Sexta, 3398, boa noite. PAN. Salvador, boa noite, da 3398, final do Sano Zero. Boa noite, da 3398. Entrou uma centena com 11 nós. Está molhado, depois autorizado. Tem autorizado o posto do Sano Zero, da 3398. Cruzando o nível de voo 060, em descida para 4000 pés, um Boeing 738. Gente, 2228. Gol 1172, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, no Alfa Tango 72. Gente, gol 1172. Gol 1172, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado a final RNAV, responsabilizado. 2503, autorizado RNAV, gol 1172. Azul 4062, sim, foi na proa de Mário. 512 Arbonet 06, contact 120 decimal 8, contact. 120 decimal 8, abortional 512, good night. 5 4 4 4 4 4 4 4 Passaredo 2228 em condições de voar na proa 200 e prosseguir na subida? Ah, no momento não seria 2228. Sim, então mantenha 3.000 pés o Passaredo 2228. Gente, 3.000 pés. Boa noite, é Portugal, 5.2, looking 3,000 pés. É Porto de Alto, 512, radio contact via Momo de Patria, Clarkson Level 350. 65 Level 350, Momo de Patria, Porto de Alto, 512. São 10, 3, 9, 8, a gente fala que pra nós aqui a pista está seca, a ferramenta está boa. Entendi. Só pra informar que pra nós a pista está seca e a frenagem está boa. Ah, ok. Gente, obrigado. 228, desça para nível de voo 050. 050, voo 228. Azul 4062, desça para nível de voo 070. 070, azul 4062. 354, autorizado a decolar a pista 10, vento 170, 42. Decolagem 10, 134. 9 milhas, rumo nordeste. Passando o nível de voo 090 em descida para o 050, um Boeing 738. Voo 1228, informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, um afastando 72. 5228. Voo no 972, desça para 2500 pés, o ajuste no 093, reporte estabilizado. 2500, 023, reporte estabilizado, voo no 972. Voo 1172, complete sinal RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, voo 1172. Torre, bom dia, voo 1172. 1172, avistado, pista 10, voo autorizado, vento a 74+. Usado pouso, gol 1-1-6-3. Contato radar, via saída Pucca, suba para nível de voo 230. 230, via Pucca, voo 354. Quatro decolou os 10, 1208, boa. Saredo 2228, após o desvio autorizado Vitória da Conquista, suba até o nível de voo 060. Voo 1228, desça para 2500 pés, o ajuste no 093, autorizado a final RNAV, reposto estabilizado. 2500, tem estabilizado RNAV no 0, gol 228. Gol 1354, toda a sua manter a prova 045 por 40 milhas, devido a informações. Gol 1354, ciente do desvio. 54, tá gol. Laredo, 2228, tráfego superado, sobre manter nível de voo no 80. Voo no 80, 2228. Gono 228, ciente, responsabilizado. Informado. Gono 354, após o desvio autorizado, Aracaju. Após desvio, Aracaju, Gono 354. Gono 972, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, Gono 972. Azul 4062, desça para 4000 pés, o ajuste no 013. 72 solo, azul no 2, mantendo essa frequência alfa de 10 por 7. Alfa de 10 por 7, é um alfa de 2. Passo de alto, 512, corre receiver center, frequency 125.45, e sonido 126.85. 2.37, pistão 0, vento 100 graus, 6200. Sem repouso, vou no 9.6. Presenha meio estabilizado, gol no 2.28. Gono 228, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 3895, boa noite. Boa. Azul 4062, desça para 2500 pés.